falar que é de altímetro no zero, meu pai. Obrigado, obrigado. 0 graus 4 nós.

349, subir na frente de voo 342. Zona 349, estamos sempre no Recife, 128, decimal 35, até 125, decimal 1. Decimal 075, subir na frente de voo 342. Decimal 075, São Centro Recife, 128, decimal 35, ao 7125, decimal 1. Thank you. 165, bom dia, autorizado direto pelo. Estamos estruturando a disputa para dois mil países hoje, com a ajuda da parte. Autorizado de Miami, não sei se seja parte do lugar. Afirmo, dois mil países hoje, com a ajuda da parte.